E qual é o que é que atrai? É a cor, é a forma, é o modo como o corpo está envolto no próprio cenário, é a ousadia das personagens, este erotismo, por um facto do mesmo anterior, havia este erotismo na vossa a cena do pesadelo também deve ser mais virada para o terror. Boa. A construção também é excelente.